1738 decolou Zuno 0, chame controle 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde, boa semana. Serem de direto, mantém sem condições visuais, é próximo através do farol da barra. Bono 738, boa tarde. Bono 738, contato radar na decolagem, subavia saída Aboruno para nível 360. Para o 360, favorizando Aboruno, Elefa, Gol 1, 738, possibilidade de voar posição Elefa? Bono 738, autorizado Elefa. Elefa, no presente, obrigado. Salvador, boa tarde, 869-18. Azul 6918, acione identificação. A CVD é Mário, autorizado lá na proa de ITAP, descendo para nível 050, ajuste em Salvador 1-0-1-4. 2, Bono 738. Bono 738, prossiga. Por gentileza, é possível coordenar com o Recife, a planta posição Opso, Mike Oscar, Papá, Sierra Oscar. Bono 738, agora de coordenação. Ah, sua escuta, obrigado. Alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus, 1-12 nós, 4-1-8. Pista autorizada, azul 4-1-8. Pouso, pessoal. Confirme que chama de pouso. Azul 3-3-1-4, papai confere, aguarde, corta, subida Momo. Momo, transição... Nini. Momo, Nini, aguardando o quadro aqui. Nini, desligue, mantém-se em condições visuais. Frequência livre da presente. Prossiga, pessoal. Intenções de sobrevoo de Alpha Fox. Rimar, autorizado 500 pés, inicialmente decolagem em coordenação com a torre, com o sul para cruzar o campo e seguir litoral. Transponde 0122, controle e opera em 120.8, Charlie Alpha Fox. Passarendo 2261. Deixa eu chamar o táxi, passarendo. Pois é, camarada. Charlie Alpha Fox, correto, 4-2. Fizeram meio a bordo, tem chamado de voo de 1h30, confirmando. 40 minutos, copiado. O acionamento na RMA é seu critério. Decolagem, chame todos 1895. Ajuste no aeródromo, tá 1094. Sul 4198, decolou Zuno 6, chame controle 1208, um bom dia. 1208, bom dia. Controle o azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível 280. Vindo via Arbor 1, 280, Azul, 4118. Sul 1738, chama o centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, muito obrigado, uma excelente semana. 8. Autorizado Recife 370, via Rosa, decola 190 pela esquerda na Puca, transição Aru. O transponder 5065, o controle 1208, gol no 620. Agora ponto 4, sendo pronto no 620. Câmera pronto, no 620. Xuxa na M3, 14, pronto, cópia. Consiga. Cruzado aeroporto de Petrolina, Serra Brava, Papá Lima, via roda do plano, nível 340, pistola 0, primeira curva esquerda, subida mole, transição Nenim, transponder 5053, controle 1208. Autorizado Petrolina, nível 340, rota conforme o plano de voo, decola da 10, curva esquerda após a decolagem, saída Momo, transição Nini, aciona 5053 no transponder, e chama saída em 120 decimal 8, o Xaner 6314, está no portão número 3. Xaner 6314, correto, chame pronto, chega acionamento 3. Cachamba, obrigado senhor. Salve Salvador, boa tarde, tem 3835, informação Papá. 3835, boa, Papá confere, pronto 4, confins. Autorizado aeroporto de Confins, nível 360, via roda do plano de voo, pista na zero, primeira curva direita, subida da El, transição Motiva, intercepta o peso 1-0, segue conforme o plano, o transporte aciona 5057, controle 208. Autorizado Confins, 360, decola da 10, da El, transição Motiva, intercepta o peso 1-0, conforme. 5057, o transponder, 1208, o controle, 3835. Ah, 3835, portão 8, tá correto, chame pronto. Morado, muito obrigado. Táxi, eu passarendo 2231, 66 a bordo, 5h30 de autonomia, alternando Brasília. Alternado, confirmando? Brasília. Brasília. Táxi autorizado, Pátio 1, táxi em Índia, torre 1895, ajuste na 0, 1-4, passarei 2231. 1-0-1-4, táxi via Pátio Índia, no ponto de pé 18-95, passaria do 2-3-1. Salve, mano, 620, por inspecionamento, posição 4. 620, após a ATR da passaria, tá livre, chama o táxi. Após a ATR autorizada, chamada táxi, posição 620. Salvador, boa tarde, Azul 2788, informação Papá, pronto para a cota, Paulo Afonso. Confirmando, informe pronto para a decolagem, hangar da RMAR, o Charlie Alpha Fox. Gente, Azul 2788. Tango Oscar Papa Golf, autorizado Vana Pro, digitado. O 4198, autorizado para na Prodelepo. Prodelepo, 4198. Salvador, gol. O 969, autorização, garoto. Salvador, eu passaria 2231. Posso sair de passo do ponto de da 10. 2231, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus, coma 12 nós, 2231. Além de decolar 10, passaria 2231. Fome fora do solo, vento no aeródromo em Salvador, 120 graus, 129. Sente o Charlie Alpha Fox. A intenção é prosseguir direto agora para o litoral sul, cruzando aqui a vertical da 17, confirme. E agilizando então no cruzamento, sobrevoando a pista no 7, o vento, o Charlie Alpha Fox. Agilizando o Charlie Alpha Fox. 2231, decolagem autorizada, dono 0, 120 graus, 129. E decolagem, passaria 2231. 2788, pronto, cópia. Pronto, cópia, 2788. Paulo Afonso, autorizado, senhor Bravo, uniforme Foxtrot, nível 170, via reta do plano, pista 10, primeira curva esquerda. Sub da MOM, transição FUT 5062, transponder, controle 208. Normal. Nível 170, conforme a rota do plano de voo da coluna da 10 com curva esquerda, saída MOM, FUT, o transponder 5062, controle 208. Azul 2788 correto, parte 3 chama pronto. 06, informo que só recebo o pote primário. 620 para táxi, 181 na borda, alternativa São Gonçalo do Amarante, 3 horas e 7 minutos de autonomia. 21 de Colosso 23, chame controle 1208, boa tarde. 208, passar 231. Táxi. É para o Admar e reporte no dia de descida. 620, agora na escuta, prossiga. Para o táxi, senhor. Confirme os dados, a transmissão foi ininteligível. ONU 620 está com 181 a bordo, alternativa São Gonçalo do Amarante, a autonomia 3 horas e 7 minutos. Grato, táxi à direita via Índia, ponto de espera todos 895, com 1094, bom voo, gol no 620. Frente Índia, o voo no 620-114. Decolagem, subavia, saída da MOM para nível 1-60. MOM 1-60, passaria 2-2-3-1. Estabilizado, 69 de noite. Azul 69-8, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 95. 95, boa tarde, 69-8. Torre de Salvador, boa tarde, Azul 69 à noite, na Renave da 10. 69 no 8, boa, ascente, continue a aproximação, vento uma centena, uma dúzia nós, informa helicóptero afastando linha do litoral à sua direita, não interfere com sua aproximação. Pouso autorizado, pista no 0, o Azul 69 no 8. Pouso autorizado, 69 no 8. Ah, there's a lot of stuff. voar pro lado, fala da barra, o Charlie Alpha Fox. Transfer e controle, ano 208, Charlie Alpha Fox Trot. 1208, Charlie Alpha Fox. Controle, boa tarde. É o Papa Romeo, Charlie Alpha Fox. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox, confirme intenções. Prosseguir a 500 pés até a varal da barra, centro histórico, e prossegue para em marcha. Charlie Alpha Fox, ciente, mantém-se em condições visuais, hoje Salvador ano 0-4, reporte no local de sobrevoo. No local de sobrevoo, reportará a Charlie Alpha Fox. Olimpo 06, autorizado voar na ProServe da 366. Gente, Olimpo 06, autorização para sequenciamento, curva direita proa 040, o limite radial 290 de Salvador. Controle em Salvador, o azul 4118, cruzando 200 para o 280. Azul 4118, chame para Recife na frequência 126.0, terra 128.8. 26.0, 28.8, azul 4118. Controle em Salvador, o passarelo 2231, está cruzando 4.500 pés, solicita presente para o outro destino. Passarela 2231, aguarde coordenação. Vista 1-0. 1-620, autorizado a alinhar e manter o chão 0. Ele mantém 1-0, 1-620. No 8, no solo 28, direito, 219. 219, azul, 698. Olha, 06, autorizado para nível 060. Paulo Salvador, azul 6998, livrou na Fox. Cara. 620, decolagem autorizada, pressão a 0, vento no 20 graus, 129. Alfa, reporta para Juliette, azul 698. Táxi lento, azul 698, mantenha a posição de Juliette. Lento, né? Lá no 8. Por 06, compete curva direita na proa 045. Abatão Gosto para Golfo, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, o limite radial 280 em Salvador. Esquerda 020, limitado pela radial 280 em Salvador. Gosto para Golfo, autorizado descida para 4.000 pés, o ajuste na 04. Volumia 20, decolada 30, chame o controle e frequência 120 da cima. Boa viagem. Obrigado, 08, boa. Sul 1620, contato radar, decolagem, subavia, saída PUCA para nível 370. PUCA 370, 620. Tempo 06, compasso de curva direita na proa 050. Desça para nível 050. 050, 050. Onde é que era? Será que eu passo um pouquinho para o controle? Eu vou falar o ciente, é forte no local de sobrevoo. Zero meia, desça para 2010, um ajuste no 094. 2010, 514, eu não sei, 0. Olimpo 06, confirme minha indicada. Estou na navegada. Parte principal Índia, ponto esperadão, na 03 Salvador, 1-8, decimal 95, ajuste do altímetro, na 0-4. 14 agora, 9-Índia, 18-95, agora, obrigado. Batango, acho que é Papa Golf, confirme se é Pedro Arnazzi. É, pessoal, outro grupo. Tá na radial 2800. Então, acho que é Papa Golf, novo limite, radial 300. 300. Papa Fox, controle de quente. Para ingresso na Juliette, azul 698. Azul 698, mantenha essa Juliette, aguarde um minuto. Mantém 698. Dois, três, um, autorizado direto a Barreiras. Direto a Barreiras, eu passarei 231, grato. Olimpo 06, autorizado final do procedimento CND, visual proteção no 0, reporte passando do Duna. Patango, hoje com o Papa Golf, agora 2018. Salvador, resta uma navegação na proa de Duna. Desça para 2000 pés, hoje no 094. Doutor, boa tarde, eu tenho 3835, controle 090, pronto. Autorizado a alinhar e manter pista no 0, tenho 3835. Vem manter no 0, 3835. Autorizado o sinal do procedimento, NDB Zulu, Zulu para pista no 0. Controle de Duna. Muito obrigado. Patão Vasco Papa Golf, vai seguir o tráfego agora na posição de 2 horas, 8 milhas, mantendo 2 mil pés em P3. Essa Juliette, portão 1-0. Juliette, portão 1-0, pro 6-8, convido? Afirmo, portão 1-0. 1-0, pro 6-8. Fox autorizado, mantendo 500 pés, hoje Salvador 1-0-1-4, reporte visual com local de pouso. Faz o ajuste de altímetro 1-0-1-4. Fiz decolagem da 323. O 62190 autorizado, CAP. Controle Olimpo 062. Olimpo 06, complete aproximação e chame torre na frequência 118.95. Torre Salvador, Olimpo 06, Nacional do MDB Zulu. A 2.0, prossiga. Campo, seguiu para dizer que tem caixilha para manter a senhora, prossiga. Ok. O campo, seguiu para dizer que tem caixilha para que eles mantenham a caixilha até lá ou o centro da rede? Na minha 2.0, autorizado a manter a caixilha. Patrão, ligou ao 6.0. Bom, na 620, chame o centro de recife, na frequência 126.85, a terna 125.45. 2845, boa, 1.6.0. 8, boa viagem. 208, boa tarde. 5, Nadael, 1.300. A 3835, contato radar na decolagem, suba via saída da E para nível 360. Via 360, até 3835. Repetir o cruzamento entre Duna e Simbra, mantendo o tempo aí. Chame a 3 no 4, autorizado se tiver estacionamento 03 no táxi. Autorizado se tiver estacionamento, chamará para o táxi. Na posição de 12 horas, 2 milhas, com Alfa Sierra 50, mantendo 510, não vai ter fria na aproximação. Salvador, gol 169, para puxar o acionamento no 07. 9, autorizado para o pushback acionamento 07 em táxi. Autorizado, 969. A pessoa apagou, se complete a destinação e chame torre na frequência 198.95. Torre, o Oscar Papagolfo. Tango Oscar Papagolfo, boa tarde. Torre. Boa tarde, vai passar Simbra. Salvador, ok, reporte 5, baixada travada, aguarde, pista livre. Oh. Autorizado, chame táxi, parte 3, azul 2788. Autorizado, chama táxi, azul 2788. A 3145, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via P9857, moço, restante conforme a rota do plano de voo. Voo de voo 300, saída da El, Leda, Irume. Decolada 1-0, curva à direita, o código é o 5077, controle Salvador 1-20, decimal 80. Após o P-November 857, posição Moço, Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme. Ok, informa P-November 857, Moço, Sierra Uniforme. Fui na proa de Mari para interceptar a chegada. Autorizado a se adaptar ao nível 060, hoje em Salvador na 094. Pro de Mari, desce ao 060, na 094, azul 9543, identificado. Salvador, Golão 69, para o ataque. POV de 1970, para 24 horas, Alterna da Leão. Todo autorizado, pista 7, o vento 120 graus, 129. Golf, vai para o hangar da aeroção, como sempre. Início do táxi da aeronave. Como número 2, eu estou com espera, o ajuste do altímetro no 094, Torre Salvador, no 8, décima 9, 5. No 9, 2, 5, Torre, ajuste no 0, no 4, segue o avião, eu vou por 9, 9. Na frequência 1, 2, 6, 8, 5, alterna 1, 2, 8, 8. 1, 2, 8, 5, 1, 2, 8, 8, passaria 2, 2, 3, 1. Controle azul 4206, acionem identificação, mantendo 1, 7, 0. Azul 4206, acionem identificação, dessa vez chegada a malha justamente para nível 070. Hoje em Salvador 1-0 no quadro, reduz velocidade para 2409. SG 070, reduzindo 240. Para 3 em aproximação. Entendeu que é para reduzir 240, descendo 070, azul 4206. Sim. Autorizado para o feedback acionamento, chama intacto, tá? 3145. Autorizado, 3145. Salvador, eu chamei a 6-4 para o táxi, com 1,5 a bordo, 3 horas, então não tem alternativa, Salvador. O 366? Sim, mas o 9543. Gente, entendeu? Estápio, eu posso ter a vista 366. No 04, autorizado em nave, da pista no 0. Foi de estado 366, 2500, no 04, obrigado. Azul 4206, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 040, o limite radial 270 de Salvador. Esquerda 07040, limite 270 de Salvador, azul 4206. Azul 9543, autorizado para a esquerda, vetor 366 da presente, indecida para 4000 pés, o ajuste no 014. A presente todo o Terra 366, desce para 4000 pés, 1014, azul 9543. Lima, sol, POV? 61. Gente, azul 2788, autorizado, tá aqui, espera da 90, 2 Salvador no 95, ajuste do altímetro no 014. Gente, autorizado táxi da espera da 10, torre 189, azul 2788. 3145 para o táxi, POB 174, autonomia 0330, alternativa Campinas. Confirma o POB? POB 174. Salvador, boa tarde, Xenéar 6314, decolado, perfil bom. 6314, contato radar na decolagem, supervia saída MOMO para nível 340. Desvia saída MOMO para o 340, Xenéar 6314. Confirme? Pode iniciar o táxi, o 3145. 3145. Autorizado táxi, aqui é o ponto de espera no 0, estou em Salvador no 95, número 2 agora no ponto de espera, a gente no 0 no 4. Autorizado táxi, ponto de espera, 295, 3145. O número 69, decolagem autorizada, pitch 10, 22 graus, 95. Eu decolagem 0, 0, 0. 2, 1, 0 na final. Xené 62, 1, 0. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continuando a aproximação, 62, 0. Boa tarde, Torre Salvador, Azul 2788, ponto 0, pronto. Autorizado, alinhar e manter, Azul. Alinhar e manter, Azul. Gol 1169, contato radar na decolagem, suba via saída da para nível 360. 360 via, autoriza para direita. 1169, decolado 249, chame o controle, frequência 120, décima 8, vou ver. Rove 543, desça para 2500 pés, hoje, China 04, autorizado em Renave, reposto para ponto de revista 366. 2500 pés, 10104, eu vou ultrapassar no 366, autorizado o procedimento, o 9543, obrigado. Torre, boa tarde, eu sou 3145.0904. Boa tarde, então 3145, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Victor 368, 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, azul 42, 0 no 869, a sua identificação. Dessa vez chegada a bordo para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Salvador, o Xenéar 6314, possibilidade de coordenação junto ao centro específico para voarmos na Progenie Nenim da presença? 6314, abaixo de coordenação. Guardando, obrigado. Xenéar 6210, pouso autorizado, pista 10. Que 487, ciente da informação Quebec, pronto, cópia Recife. Confirme? O APSA cargo 8487. APSA 8487 para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via Puca, Aru, Aruá. Puca, Alfa Romeu Uniforme, após Alfa Romeu Uniforme, Alfa. Via nível 390, saída Puca, transição Alfa Romeu Uniforme, decola da pista 10 com curva esquerda, o código é 541. Confirmando 5114, o controle Salvador 120 decimante já. 7 autorizado, Recife, nível 390, na saída Puca, transição Aracaju, a chegada vai Aracaju Alfa, Decola da 10, com curva à esquerda após o transponder 5114 e o controle 9080, alça cargo 8487. Aviso 8487, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Chamada pronto, puxa acionamento 8487. Serve T366, desloca a pista azul 9543. Azul 9543, chame torre na frequência 118.95. 295-9543, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 9543, Sierra Vitor 366. Azul 9543, táxi autorizado. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Correção, Azul 9543. Guardando pista livre, 9543, obrigado. Pista 6210, no solo 52, direita 121, 19. Decolagem autorizada, o pista 90, vento 120 graus, 129. Na minha 314, chama o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, secundária 125.45, alterna 6314, boa tarde. Decolado 5-4, chame o controle, frequência 1-2-0, 8. 1-2-0, 8, bom dia, bom trabalho. Controle, muito boa tarde, TAM 3-1-4-5, decolado. TAM 3-1-4-5, contato radar na decolagem, suba via seda da El para nível 300. Sobe via da El, 300, pode voar da El direto. TAM 3-1-4-5, autorizado. Certo. Azul 2788, controle? 2788. Eu comprei a restrição superior, tá? Essa cargo 8487 para push e acionamento. Aviso 8487, autorizado pushback e acionamento, baixo 3, chama ataque. Chama ataque 8487. Sembalizador 04. Já seguimos trânsito na posição de 207 milhas com 100 de ground, um Alfa-Tango 72. Só 206 reduzir. Aproximação chama torre na frequência 118, decimal 95. 118, 45 por 4206. Seu 4206? Controle o azul 2788. Azul 2788, prefiro. Calma que não, não vai cumprir o gradiente na saída. Atenção, aguarde, está ali. Prossegue na aproximação, azul 4206. Dá licença. Salvador, Gol do 69, só confirmando a frequência do San Francisco. 1169, 128, decimal 35, até 125, decimal 1. 65, segura agora. Azul 2788, informa o tráfego na posição de 2 horas, 19 milhas, rumo sudoeste. O Bravo 738, passou ao nível 100, descida para 4000 pés. Ciente, azul 2788. Salvador, boa tarde, azul 953 na Delta. Azul 9543, mantém antes daquilo, a aeronave da ABS está puxando. Após o completo pushback da aeronave, será autorizado o ingresso no parque. Mantenha a Alfa antes daquilo. Mantenha a Alfa antes daquilo, confira. Afirmo. 7. 1970. Batendo o Vitor Indígio do S-Aguardo. Azul 8788, vetoração para evitar tráfego, curva esquerda, proa 270. Esquerda, proa 280, azul 2788. Salve, meu Oscar, Mike Delta, para você. Guarda só um minuto, Serra, Papa Romeu, Oscar, Mike Delta. Patango, Vitor Indy Juliette, mantém-se em condições visuais, prosseguindo via corredores. O agente em Salvador é no 014, reporta a direção no corredor Interlagos. Oscar, Mike Delta, não escuta? 206, não falou 59, direita, 219. Direita, 219, azul 4206. Controle Salvador no 208. Foco, boa tarde, prossiga. No 20, décimo 80, acho como é que dá. Correto, correto, confirma PLB e pátio. Faça o cheque, o Elfran. Estou em Salvador na noite, decimal 95, acho que não é dela. Decimal oeste de Salvador, uma navegação na PROD pra ti. Assume PROD pra ti. 2788 azul. Curso 9543, autorizado em viagem parte 3. Fique atento ao balizador e aeronave da ABS próxima através da posição 6. Sente ingresso, então parte 3, estará atento lá do seu balizador. Obrigado, 953. Azul 4206, ingresso Alfa, Juliette para o portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, azul 4206. Salve Salvador, alta carga 8487, pronto táxi, com 2 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Essa 8487, autorizado táxi, seu ponto esperado 10, torre Salvador no noite, decimal 95, ajustou ao time 9095. 295, 9095, alta carga 8487. Salvador, azul 6919 para Campinas 320. Azul 6999, aguarde cópia Campinas, prepare dela e da morte. O 2788 autorizado direto para o telefone. Já está com ele? O Azul, confirme, Azul 2788 autorizado direto? Sim. Sim. Está 3145, chame sempre Recife na frequência 128.35, a terra 125.1. 2835251, bom dia. Alô, Salvador, Torre Salvador, Alisson Carga 847, na planta 910. Alisson 847, autorizado a alinhar e decolar, 140 graus, bom dia. Alinhar e decolar 910, Dona Fox assinado 2000, é isso? Aqui eu não estou recebendo 2000. Eu estou recebendo 3 alvos falsos. Mas está assinada a identificação. Está piscando verde, ficou verde no tarif. Negativo. 366, estabilizado, avistando, 869. Boa noite, 69, você me torne na frequência 198, decimal 95. 1895. Numerais de 7, o Eco da Fox. Mas a identificação está funcionando. Não, nem a altimetria, somente a identificação. Torres, Salvador, boa tarde, Gono 869, trem mais travado a 7 milhas. Boa noite, 69. Boa tarde. Continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Ok, aguardado. São 8487, decolado aos 05, chame o controle, frequência 120.8, vou ver. 208, graças, 437. Boa noite, 69, pouso autorizado, pistão ao 0, vento 120 graus, 109. Leve pouso na 10, gol no 869. Para cargo 8487, contratada na decolagem, subordinha sair da PUCA para nível 390. Subindo ao 390 via PUCA, o ato da carga 6569. Possibilidade de voar direto ao Aracaju, 6569? Aliás, 6858987? Sim, nada, Aracaju 8487? Afirma, 8487. Sim, abre para cargo, aguarde coordenação. Aguardando a coordenação, 8487. Através Paris, Vitorinho de Juliette. Patrão, o Vitorinho de Juliette, eu posso visar o com o César. Cargo 8487, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, lado da Cargo 8487, grato pela colaboração. Patango, Vitorinha, Juliette, se me torna a frequência 198, decimal 95. 195, Juliette. Vitorinha, Juliette, reporte vertical da animal, ajuste de ótimo. 095. Tá bom, meu Oscar Mike Delta, táxi autorizado, chame na Oscar para ingresso. Voo 1869, no solo 08, direita 121, décima 9. Direita 1219, 869, décima 9. Ano 2545. 2545. 999, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, via peso Luna 0 por base peso Luna 6, assente conforme a nota do plano de voo. Nível de voo 320, saída da El Lederuna. Decola, confirmando. Da El Leda Mótima, decola da Pistino 0, Pistino 0 direita, o código 5121, e controle de saída 120 do 580. Só confirma o código, hein? 999, escutou o cotejamento? O meu Foxtrot Lima, confirma. Cliente aguarde número 3. Taxi, ó. 699 na escuta? Afirmo. Só não copiar o transporte, se puder repetir pelo funcionário. 5121. 121, obrigado. Autorizado Campinas e a Pesulu 10, Copagem, Pesulu 16, Cosmo. Saída, decola da 10, na Dael, com Mótima. Transponder 5121, controle 20, 80, azul, 699. Vitor Indy Juliette, pouso autorizado, pista 97, vento no 30 graus, 121. Pouso autorizado, 97, Júlia. 1869, Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará. Chacago 8487, estamos sempre Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, Alfa, Chacago 6847. 77160.